RMGs to the record. Eu sou o Spati Rappers de Musingani, bro. E não só Skumbani, 3F and Shipang. Eu sou o Spati Rappers de Musingani, bro. E não só Skumbani, 3F and Shipang. What up? Sem falar de SA, me chama o Ekdes. Mas afim de tudo, eu sou Daddy. Sem falar do SA, me chama de Ekdes. Mas afim de tudo, eu sou Daddy. Back to my real homie. Já são muitos que choravam a presença deste homem. Pioro os que entendo os meus drops, considerado o mesmo pai dos rappers. Becos de ruas com a escrita Hermeti, Dead is back. Com talento na rap, eu fiz unidas com flow skill. E sempre que eu ligo é rec, sem playback. O meu flow repetido mil vezes na tua head. Prova de que sou ídolo, raiz profunda dessas raps. Agora I'm back pra tomar o posto daquilo que merece. Abrazindo o Musingani inteiro, só pode me chamar Red dos Blacks. Esta é carga exclusiva, os que me conhecem já disseram minhas para me esquivar. Só tentar a sorte pra ser como eu, taking chances or futuro loops, pra depois gritar, ai socorro, alguém me ajuda. Cuidado desses produtores, vale a pena serem locutores. Com a vergonha recuso ser o vosso projetor. 2017, 7 projetos concluídos por mim. São colocados na porção de beats, eu trago a proof. Desde a longa da dominada Siri, continuo o mesmo beat. Se hora do rap game, nigga, salute-me. Passei de fazer beats, ensinei, agora só faço hit. Onde o mundo escutem pela produção, eu só lanço links. Abaço competições, é provado como me reproduz. Agora só quero eleições. Eu sou Spati Rappers de Musingani, bro. E não só Skumbani, 3F and Shipang. Eu sou Spati Rappers de Musingani, bro. E não só Skumbani, 3F and Shipang. Sem falar de SA, me chama o Ekdes. Mas afim de tudo, eu sou Daddy. Sem falar do SA, me chama de Ekdes. Mas afim de tudo, eu sou Daddy.